2601, chama Recife, frequência 1251, alterna 13325. Referindo a contínua primária? 25 decimal 1. 251-3325 da 3601. Paulo Azul, Alfa de Seguros. Prossigam. Bom dia, Alfa de Seguros, solicitando autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 03. Autorizado, informe término do reboque. Informar ao término, Alfa de Seguros. Bom dia, Sené 6251, tem informação eco, você precisa de autorização Guarulhos. Só um minuto, copia Guarulhos, Terra 251, pronto para a cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pertoluno 0, Taubaté. A subida será da El Leda Motiva, primeira curva direita, código 5533 e o controle em 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pertoluno 0, Taubaté. Minha forma da El Leda Motiva, vamos fazer a curva direita. Responde a 5533, quanto 208, 306, 64. Correto, chão para posicionamento. Solo, Alfa, Golf, informando que está adentrando no pátio 1, profissão 03. Ciente, informe término do reboque. Informa na terra, Alfa, Golf. Alfadora, 8-0-6-2-5-1, Alfadora, 8-0-6-2-5-1. Autorizado, chama para o táxi na 251. Autorizado, vai chamar o táxi na 251. Solo Alfa X-Ray Golf informando o término do reboque, parte 1, posição 03. Prato, bom dia. Bom dia, Alfa X-Ray Golf. tá? Tá com 1-5-1-9, 5 horas, antena da Galeão. Autorizado via Pati Índia, ponto de espera Chame Torre 1895, ajuste no 0118, Oxané 6251. Pati Índia, 1895 no ponto de espera, ajustar no 0118, Oxané 6251. Oxenar 6251, autorizado alinhar e decolar de pistão na zero, vento 190 graus, 089. Alinhar e decolar na zero, 6251. Na 6251, decolou 31 no controle Salvador, 120, próximo ao 8. 208, obrigado. Salvador, bom dia, na 6251. Na 6251, no contato radar, sobre mantém 360, Boaleda. 360, Boaleda, 6251. Salvador, bom dia. 3171, ciente informação eco, autorização Guarulhos, pronto, cópia. Então, 3171, autorizado Guarulhos, nível de voo 320, conforme rota do plano de voo, subindo será da El, Leda Motiva, primeira curva à direita após a decolagem, pista 10, código 5537. E o controle 120, decimal 8. C3071, está autorizado o nível 320, rota conforme, decolagem pista 10 com curva à direita, da Euleda Motiva, 5537, eu transponder a frequência 120.8. Correto, são 3171, chamo para posicionamento. Tomará quando pronto no 11. no Uno, Uno, 11, estiver estacionamento. 317-1 autorizado, senhor para o táxi. Autorizado, estiver estacionamento, camarada 317-1. É 6251, chama o centro registro 251, alterna 1 no 3325. 251 a 3325, obrigado, 6251, bom dia. Está pronto para o táxi europeu BL 186 com 4 horas com 20. Táxi autorizado, Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 018, 31171. Está livre o nosso taxi via Pátio Índia para o Ponte Pedra 190, chamando a torre, confirmando a frequência 18.95. Sim, 18.95. Essa é a chamada de Gatonia. Salvador, bom dia, TAM 3517, informação eco, descendo para o 160. 3517, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste em Salvador no 018, via Bonf. 4.000 pés no 018, via Bonf, TAM 3517, para 4.000. Salvador, muito bom dia, TAM 3171, no Ponte Pedra 10, Central. TAM 3171, autorizado alinhar decolagem 10, 20 graus, 19. Está autorizado alinhamento e decolagem também, TAM 3171. 3171, decolou 49, controle Salvador 920, decimal 8. 308, obrigado, são 3171. Controle Salvador, bom dia. 3171 da TAM, 1400, país na sua escuta, querido. TAM 3171, no contato radar, que demanda em 320, voa lesa. Faz voa lesa direto ao 320, TAM 3171. Gol 961. Gol 961, bom dia. Pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Autorizado Galeão, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. Subida será da El, Leda e Irune. Primeira curva direita após a decolagem, pista 10. Código 5554 e o controle 1208. Autorizado Galeão 360, feita da El, Leda e Irune. Decolada décima curva direita, 5554. Controle 1208. Está no portão 10. Eu confirmo mais informações do campo, está sem informação ativa. Negativo, operação no momento visual, pista em uso é 1-0, o vento no aeródromo 1-8-0 graus com 0-9-9, ajuste de altímetro 1-0-1-8, temperatura 23 graus, hora certa agora 07-57, Zulu. Ok, confere, obrigado, gol 1-9-1. Pesando 71, chamo Centro Recife, frequência 3325. É possível confirmar a frequência? Frequência cortada aqui. 1-2-5, alterna 1-3-3-2-5. Copiado, muito obrigado e um bom dia, Salvador, Centro 3-1, fechou. Devolvou. 135 no 7, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 8, autorizado e LS X-Ray reporta estabilizado. 2.000 pés no 0 no 8, reportado estabilizado no X-Ray da 1.0, 135 no 7. Tony, muito bom dia, voo 99 no meia. Voo 99 no meia, aciona a identificação, desça para 4.000 pés. Ajustando 0 no 8, chegada bom. 4.000 no 0 no 8, chegada bom, 99 no meia. Pode voar pelo Duna, querido? Voo 99 no meia, voa pelo. Voa pelo, 99 no meia. Escuro 7. 3517, completa a final, chama a torre 1 no 895. 395, tá 3517, até já. Autorizado pelo sistema 0, vento 190 grau 079, ajuste altímetro 1 a 0 noite. Nível pouso no 1 no 0, 3517.